gente não pode mudar. Perguntas perdidas pelo ar, como um frio espelho d'água envolver você. Se a vida a resposta já não tem, a gente precisa confiar, sem ter medo de abrir o coração. Se o mar se agita e o seu barco está à deriva, feito em pedaços, ele vem e acalma a tempestade. Basta acreditar. Sem ter medo.